Informação incorreta. Podcast. Muito bem, senhoras. Muito bem, meus senhores. Eis o primeiro podcast de informação incorreta. Para já é um podcast simples. Hoje temos só duas partes e um pouco de música. A ideia é ampliar. Eu gostaria de ter também alguns convidados no programa, porque sempre sou eu a falar, é bastante aborrecido. A propósito, aproveito para apresentar a nossa tradutora oficial. Bom dia. Bom dia para si também e para todos os leitores de informação incorreta. Quer dizer o seu nome também? Francisco. Francisco. Um pouco esquisito, mas pronto. Também o sotaque é esquisito. Sim, porque tem problema com isso, cara. Não, ora essa, aliás. Começamos com um pouco de música? Boa ideia. Mas antes, vamos ver quais foram os resultados da sondagem. Lembra-se que havia uma sondagem no blog, na coluna de direita, em cima, onde agora está aquela coisa ripilante lá, o blog da Tangra. Pronto, havia uma sondagem e a pergunta era: gostaria de ter um podcast de informação incorreta? Bom, havia 1, 2, 3, 4, 5 respostas possíveis. A primeira era sim. A segunda era, ovviamente, não. A terceira, não, não gosto de podcast. A quarta era, não entendo o que dizes. A quinta era, não sei. Quais foram os resultados? Atenção, estes foram os resultados. As respostas sim foram o 69%, portanto, maioria absoluta. A resposta não foi 5%. A resposta não gosto de podcast foi 11%. A resposta não entendo o que dizes foi 11% também. A resposta não sei foi 2%. Pelo que o povo de informação incorreta decidiu aprovar a realização de podcast, e dado que é o povo que manda, vamos continuar com este primeiro podcast. Atenção, pessoal! Ação! Fazendo cinema, ele me dirige, ele me remeda, ele me corrige. Ele condiciona minha ação, ele potencia minha vocação. Me contextualiza, elabora o guião, me veste o personagem e gritação. Me dá a provar o mel da ficção, mas num grande plano revela quem eu sou. Quatro frames por segundo me mostra o mundo como ele quiser. Com trilha sonora de filme muda preto e branco, eu estou pronta pro que der e vier. Moça, meretriz, viúva, celibatária, tudo graças ao poder da imaginação. Outras vidas, vidas de outras gentes vivas ou mortas, e a sete palmos do chão. Ele é o meu realizador. Me realiza, ele me faz ser quem sou. Porque ele é o meu realizador. Me realiza, ele me faz ser quem sou. Yeah. E apesar do sotaque brasileiro, eles são de Portugal, são de Braga, são o Monstro Mau. Alex na voz, Buda na guitarra, Nico na bateria e Tobarbo no baixo. Esta canção era realizadora, pode ser encontrada tranquilamente onde? Pode ser encontrada no Jamendo. Lembro qual é o endereço, porque está cheio de música, em alguns casos até muito boa, e é toda música royalty free, ou seja, pode ser descarregada, ouvida descarregada, sem problema nenhum. www.jamendo.com. Informação incorreta. Podcast. E vamos falar de uma pessoa. Esta pessoa é muito simpática, é bem divertida, que mala seria pouco, mas... ele é George Friedman, que nasceu em 1949. George é um cientista político americano, ovviamente di origem ebraica, e autor de vários livros. Ma soprattutto è il fondatore e chef della corporazione privata di intelligence Stratfor. Questa Stratfor è un emaranhado di interessi politici e militari, pubblici, privati. Ma pronto, non vamos por aí agora. O che interessa qui è il papel di consultore che il simpatico George desenvolve per conta dell'amministrazione degli Stati Uniti. Vamos ouvir o que disse no passado mês de abril George numa reunião em Chicago, nos Estados Unidos. Vamos ouvir o que disse. Francesco, estás pronta? Estou prontíssima. Muito bem, muito bem. Então, vamos. What you do if you're Ukrainian? O que você faz se for um ucraniano? Para você, é essencial ficar em contato com a única nação que possa ajudar-vos, isso é, os Estados Unidos. Na semana passada, há 10 dias, o general Hodges, comandante do exército na Europa, visitou a Ucrânia e anunciou que os treinadores militares americanos vão chegar oficialmente, já não mais extraoficialmente como agora. Entregou medalhas aos soldados ucranianos, que de acordo com o protocolo militar não é permitido, mas fê-lo para mostrar que aquilo é o seu exército. Depois mudou-se para os países bálticos para informá-los de que os Estados Unidos teriam implementado veículos blindados, artilharia e outro material de guerra na Polônia, Romênia e Bulgária. Uma coisa muito interessante. O simpático George parte já mal. O que diz? O que você faz se for ucraniano? Fica em contato com a única nação que pode ajudar, os Estados Unidos. Ora bem, não é bem assim. George deveria ter perguntado: o que você faz se for um governo fascista rodeado por países que do fascismo não querem saber e que nem estão interessados em entrar em guerra com a Rússia? Esta é a pergunta certa. Então, faria sentido também a resposta, que é os Estados Unidos, é claro. Temos um general que vai na Ucrânia, entrega medalhas quebrando protocolos militares, depois dá uma voltita em outros países para semear armas, todas contra a Rússia. O que, de fato, é uma coisa muito interessante. Assim, os Estados Unidos anunciaram ontem que vão enviar armas. Hoje à noite, obviamente, negaram isso, mas estão a fazê-lo. As armas vão partir. Em tudo isso, os Estados Unidos têm agido fora do contexto da NATO, porque a NATO teria exigido um voto de 100% dos seus membros, pelo que um único país pode vetar qualquer decisão. A Turquia, tanto para fazer um exemplo. É interessante porque os Estados Unidos não receberam nenhum tipo de mandato, nem das Nações Unidas, nem da NATO. A razão é óbvia, nas Nações Unidas teria encontrado o veto da Rússia, provavelmente, no mínimo, não é? Enquanto na NATO teria sido suficiente um só voto contrário para vanificar tudo. Agora, os Estados Unidos têm uma agenda deles, algo que vai muito além dos interesses do resto do planeta. São os interesses dos Estados Unidos, são os interesses do Império, pelo que as outras organizações têm que pôr-se de lado e possivelmente não perturbar. E a coisa divertida é que não perturba, de fato. Alguém ouviu protestos, algo? Nada, silêncio absoluto. O ponto é que os Estados Unidos estão preparados para criar um cordão sanitário em torno da Rússia. Os russos sabem disso. Os russos acreditam que os Estados Unidos querem partir a Federação Russa. Eu acho que, para citar Pat Lowrey, não é que desejamos matá-los, queremos só aleijá-los um pouco. De qualquer forma, voltamos para os velhos tempos, e se você perguntar a um polaco, um húngaro ou um romeno, eles vivem num mundo completamente diferente de um alemão, e ainda mais diferente daquele de um espanhol. Portanto, não há nenhuma comunhão de interesse na Europa. Mas se eu fosse um ucraniano, faria exatamente como eles fazem, tentaria envolver os americanos. Nenhuma nação permanece pacífica por muito tempo, nem os Estados Unidos. Nós estamos constantemente nas guerras, não é? Bom, eu não acredito que voltaremos para os anos 30, mas a humanidade terá suas guerras e a sua paz, terá perda de vidas, talvez não centenas de milhões de vítimas, mas o fato de que a Europa se considere excepcional, acho ser a primeira coisa que chama a atenção. Haverá conflitos. Já houve conflito na Jugoslávia, por exemplo, e agora há de certeza um conflito na Ucrânia. Pois, os russos veem armas instaladas na fronteira deles e, quem sabe por quê, ficam preocupados. Devem ser paranoicos, sem dúvida são. Pronto. Erro. Pois, os russos veem armas instaladas nas fronteiras deles e, quem sabe por quê, ficam preocupados. Devem ser paranoicos, não é? Afinal, como diz o simpático George, é só um cordão sanitário. Essa expressão é muito interessante porque, mais uma vez, deixa entender que os Estados Unidos atuam em defesa de algo para conter uma ameaça. Qual ameaça? Na verdade, estamos perante exatamente o contrário do que aconteceu até agora. Foram os Estados Unidos a provocar a queda do velho regime de Kiev, foram os Estados Unidos a enviar tropas disfarçadas na Ucrânia, foram e são os Estados Unidos a alimentar a tensão na região. A única coisa que fez até agora a Rússia foi anexar a Crimeia, depois de um referendo entre a população da mesma Crimeia. Alguém se lembra de um referendo na Ucrânia? Não? Esquisito, não é? Mas continuamos. Ora bem, a Europa não se considera excepcional. É excepcional aos olhos dos Estados Unidos, simplesmente porque nos últimos 70 anos não houve guerra. Isso é, se não consideramos o conflito na Iugoslávia, que em qualquer caso era algo local e acerca do qual seria preciso falar num pouco. Para Washington, a condição da Europa é uma total anormalidade. Os Estados Unidos não conseguem ficar longe da guerra. Mas por qual razão? Porque os norte-americanos quiseram criar um império, enquanto a Europa não tem império nenhum para ser gerido. Já é um milagre se conseguimos gerir-nos sozinhos. As guerras de Washington são uma necessidade também para alimentar as indústrias das armas, para manter o controlo do negócio da droga e para fazer frente ao mundo que muda. É o caso da Rússia, é o caso da China. Ma isso George claramente non explica. No que diz respeito às relações com os Estados Unidos, já não temos um relacionamento com a Europa. Eventualmente temos uma relação com a Romênia, com a França e assim por diante, mas não há uma Europa com a qual podemos ter um relacionamento. ¿O extremismo islámico es realmente a mayor ameaça para os Estados Unidos? ¿Desaparecerá por sí o irá crescer ainda? É um problema para os Estados Unidos, mas não há nenhuma ameaça para nossa existência. É necessário ficarmos interessados na coisa, mas na proporção certa. Temos muitos outros interesses no exterior. O principal interesse para os Estados Unidos, por causa do qual temos lutado nas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, é a relação entre a Alemanha e a Rússia, porque se eles se juntam são o único poder que pode nos ameaçar, e o principal interesse é que isso não aconteça. Esta parte é deveras interessante. Em primeiro lugar, temos uma admissão. O terrorismo não é um risco para os Estados Unidos. Aliás, nunca foi. Foi um precioso aliado, eventualmente. Depois há uma leitura que vale a pena realçar. Os Estados Unidos querem impedir que a Alemanha possa juntar-se à Rússia, mas por qual a razão? A razão é, em parte, histórica também. Os Estados Unidos sempre foram, e ainda são, uma potência marítima. Isso é algo que faz parte do DNA dos Estados Unidos, que já vem dos tempos da Inglaterra. Os Estados Unidos sabem muito bem que um eixo entre Berlim, Moscovo e Pequim seria um inimigo mortal. A tecnologia da Europa Central, os recursos da Rússia, a maré humana chinesa, são 1 bilhão e 400 mil habitantes só na China. Agora, tudo isso junto seria algo que Washington não poderia enfrentar. Este ponto é particularmente importante e, apesar da pergunta ter sido acerca do terrorismo, a resposta que queremos ouvir no próximo encontro é toda focada neste último aspecto: como impedir que se possa criare una forza terrestre che possa ameaçar o império americano. Por agora é tudo. Aliás, por agora é tempo de música. Estes eram os Dr. Zilk de Amadora, Portugal, aqui pertinho do outro lado do rio. A canção era Super Christ e faz parte do álbum dele, A Little Taste of Hell, volume 1, The Way Down. Não sei dizer muito mais acerca dela, Dr. Zirk, só que tocam bem, são ativos desde 1997. Informação incorreta. Podcast. Eis a segunda parte do podcast. Basta de política, basta de desgraças, meus amigos. Falamos de curiosidade, falamos de contos. Que maravilha, os contos de fada. Quem nunca ouviu um conto de fada, hein? Bom, os contos clássicos são bastante antigos, aliás, muito antigos, e é preciso saber que as versões originais eram diferentes daquelas de hoje, ligeiramente diferentes. Por exemplo, Capuchino Vermelho. Que fofinho Capuchino Vermelho. Lembra-se, não é, da história? A floresta, o lobo, a avó, etc, etc. Bom, a versão que conhecemos é aquela dos irmãos Grimm. Foi escrita em meados de 1800, mais ou menos. Mas o conto é bem mais antigo. Circula na Europa desde pelo menos o século XIII. Na versão original, o lobo engole a avó, engole Capuchino Vermelho, E basta, acaba assim. Não há nenhum caçador que matou o lobo, não há sobrevivente, é um massacre, morrem todos. Quer dizer, o lobo não, fica com a barriga cheia, mas pronto, vamos ver outro conto, se calhar acaba de forma melhor. Conhecem o flautista de Hamelin? Pronto, esse é também um conto revitalizado pelos irmãos Grimm, e cuja origem é bem mais antiga. Para ser mais preciso, é um conto que nasceu na cidade de Hamelin, na Alemanha, e sabemos até o dia 26 de junho de 1284. Não sabemos ao certo o que se passou, mas a versão que temos hoje é a seguinte. A cidade está infestada de ratos, chega um homem com uma flauta e promete afastar os ratos com o som do seu instrumento. Ovviamente em troca de dinheiro, não há almoço de graça. Assim acontece, só que depois dos ratos terem sido afastados, a cidade não quer pagar, o que, dito entre nós, é muito mal. Então o que faz o flautista? Enervado, toca e atrai todas as crianças para uma caverna até a cidade não pagar. A cidade depois paga para ter de volta os filhotes e todos vivem felizes e contentes. Os ratos um pouco menos, mas o flautista tem o dinheiro e as criaturas voltam para a cidade. Agora, esta é a versão moderna, porque na versão original o flautista atrai as crianças para um rio onde morrem todas. Por acaso esta foi a versão que me tinha sido contada quando era pequeno, evidentemente fiquei com trauma infantil. Ovviamente agora sei que os flautistas não atraem nem ratos nem crianças, sobretudo há poucos flautistas. Que temos ainda? Temos Branca de Neve, temos A Bela Adormecida, mas antes um pouco de música, não é? Boa ideia. E non poteva ter faltato, non poteva. Este era Tangram, che fofinho, questo grande artista che tanto fez para a humanidade toda e che acabou de pubblicare un CD che può essere descarregato a partire do blog. Che ternura, che fofinho. Continuamos con os nossos contos. Branca de Neve è outro conto originario che foi trabalhado sempre no 800 pelos irmãos Grimm, que evidentemente não tinha nada mais que fazer na vida que escrever contos, e que foi inserido num livro intitulado Kinder und Ausmärchen, algo tipo contos de fada para crianças e adultos. Também este é um conto muito mais antigo, da Idade Média mais ou menos, mas cujas origens estão incertas. O que sabemos, todavia, é que na versão dos irmãos Grimm, a rainha, que é má, pede ao caçador para matar Branca de Neve e trazer de volta o coração dela como prova. Sabemos como depois as coisas se passaram. Em vez disso, o caçador mata um javali e traz de volta o coração do bicho. E todos vivem felizes e contentes. O javali nem tanto, mas esta é a versão oficial. Os irmãos Grimm esqueceram, na verdade, de um par de elementos bastante simpáticos. No conto original, a rainha não pede o coração, mas o fígado e os pulmões de Branca de Neve. Isso porque a rainha quer que fígado e pulmões sejam o jantar dela. É um bocado mórbido, mas pronto, afinal, hoje em dia comemos ainda o fígado, pelo que não há nada de esquisito. Outro pormenor interessante. Branca de Neve tem 7 anos de idade. Não é propriamente uma rapariga, mas o príncipe parece não ligar muito a isso. Para acabar esta história deliciosa, a rainha é forçada a dançar até a morte em sapatos de ferro em brasa. Nada mal para adormecer as crianças, nada mal mesmo. Última? Sim, última, vá. A Bela Adormecida. Ah, va, desculpe, aqui não pode haver nada de mal, pelo amor de Deus. A Bela Adormecida é um conto muito antigo, cuja versão inicial parece ter sido aquela de 1340, no romance Perse Forest, que fazia parte da saga de Rei Arthur. Na Bela Adormecida original, a princesa adormece após a picada de um fuso, ou como variante após ter comido uma maçã envenenada. Depende, é a escolha da criatura, não é? Dorme 100 anos, o que não é pouco. Depois chega um príncipe que desperta a princesa. Não, a princesa ainda não era princesa, era só uma bela adormecida. Futura princesa. Se apaixona, se casa, ou casam-se e apaixonam-se, e vivem felizes para sempre. Esta é a versão mais conhecida hoje. Mas o conto original não é tão doce assim. Para ser mais claro, não é propriamente o beijo do príncipe que acorda a Bela Adormentada, é que o adormentada, disse isso em italiano, a Bela Adormecida, é que o príncipe passa por aí, vê a rapariga que dorme e decide divertir-se um pouco, por assim dizer. É muito mais do que de um beijo, mas mesmo muito, muito mais do que um beijo. Tanto é que, depois de 9 meses, a Bela Adormecida dá à luz dois filhos. Ela, entretanto, continua a dormir. Uma das crianças chupa o dedo e remove a linfa má que mantinha a mãe adormecida. Assim, a Bela Adormecida acorda e encontra-se estuprada e mãe de dois filhos. Fofinho, muito fofinho. Bom, este foi o primeiro podcast de formação incorreta, não me parece um grande sucesso, mas pronto, é o primeiro, pelo que tenha piedade. Até a próxima. A propósito, os podcasts vão ter uma, como se chama, frequência bem melhor e é bem português. Vão ter uma frequência semanal, um por semana, se conseguir, e se os vossos protestos não serão demais. Um abraço para todos, fiquem bem e comportem-se. Tchau.